Ele era um cara de família, pique comportado. Dava um trampo todo dia de entrega no mercado. Entre as responsa, namorada, prestação de um curso caro, algumas contas na sua casa pra que sempre tenha o básico. Seus parceiros é outra fita, trampo com outra ideia. Outro tipo de produto que os mano faz entrega. Sem contraindicação, quem prescreve não perreca. Na hora da repartição é um hectare de moeda. Pra cada atleta na corrida do mercado, Sandro fita. Chega mano, chega mina, de sandeiro de zafira. Muita grana que ali gira em torno das mercadorias. Tem dois sócios na lojinha em busca do terceiro. Fica, porque palavras valem mais do que contratos. Niggas, pois nessas ruas nós mantemos o sigilo. Niggas, se for preciso nós compramos a milícia. Niggas, nosso ofício organizado infringimos todas firmas. O crime não compensa, cada mente uma sentença. Pra ter uma vida extensa é preciso paciência. O crime não compensa, cada mente uma sentença. Pra ter uma vida extensa é preciso paciência. Você tem disposição, desde os tempos de moleque. Cabulava na escola pra dar uns trago no beck. Fazendo fraudes em cheque, potente na Hip Corvette. Em cada ida no jet, 3 mil jogada de mestre. O Sandro é outra fita, ele é outra ideia. Outro tipo de rumo que ele percorreu na esfera. Poderoso de noção, sempre prudente, linha reta. Fez umas contravenção, mas foi na adolescência cega. Na sua visão, Sandro não podia mais. Sua ambição, no crime não teria mais. Concepção, ali não viveria mais. Porque a tentação poderia te puxar pra trás. Essa opção era a única saída. Pai, uma questão ainda competia. Pai, quem tava ou não na sintonia das verdinhas. Pai, nunca mais esqueceriam quem foi os três samurais. O crime não compensa, cada mente uma sentença. Pra ter uma vida extensa é preciso paciência. O crime não compensa, cada mente uma sentença. Pra ter uma vida extensa é preciso paciência.